Super Cheesy. DJ Max nos beats. Yeah. De volta à vida, o que já teve vida. E não importa como esteja, ela não tá perdida. O Deus que muda a história, quer te dar a vitória. Mas não divida o que é só dele, só a ele a glória. O Deus de quem te falo, hoje não vende nada. Só te pergunta se tua alma já está lavada. E caso não esteja, te oferece a cruz, que traz a paz eterna na pessoa de Jesus. Não o das piadinhas, nem o das discussões, mas o que morreu só pra salvar multidões. Não o dos ditadores, nem o de santos homens, mas o que sofreu dores e sentiu frio e fome. Ele é o amanhecer, teu choro vai cessar. Sim, nele há poder, e tudo irá mudar. A promessa de bênção na sua vida se eternize. Ei, Deus, ore a Deus, abra a boca e profetize. Pra que a promessa de bênção na sua vida se eternize. Ei, Deus, ore a Deus, abra a boca e profetize. Leia a palavra e faça o que ele disse. Ei, Deus, ore a Deus, abra a boca e profetize. É profético, faça o que ele disse. Deus, abra a boca e profetize. Profetize, é. Profetize, profetize, profetize. Derruba um gigante, joga eles pro lado. Hoje não tem boi, meu bonde vai chegar pesado. Maranata, volta, é questão de tempo. O inimigo não vai subir ninguém. Nascimento, quem é Atalaia? Atalaia, e bota a mão pra cima se você é Atalaia. O inimigo tenta nos parar com seus planos. Atalaias não desistem. Ei, espartanos, eu tenho um chamado. Ouço a voz do trono. Vida de Atalaia foi comprada, já tem dono. A favor dos crentes, o Deus dos crentes age. Nós vamos invadir a sua praia. Eu não vim de terno, Senhor, me dê alma. Saquear o inferno, eu não quero palmas. Faça exatamente aquilo que ele disse. Obedecer é profético, profetize. Pra que a promessa de bênção na sua vida se eternize. Creia em Deus, glória a Deus, abra a boca e profetize. Creia na palavra e faça o que ele disse. Creia em Deus, glória a Deus, abra a boca e profetize. Obedecer é profético, faça o que ele disse. Creia em Deus, glória a Deus, abra a boca e profetize. Profetize, profetize, profetize, profetize. Conta uma historinha agora. Aquela lá. Ezequiel, Daniel, Joel, filho do homem. Esses eu sei quem foram, me diga qual é o seu nome. Qual será a tua obra, o que você vai fazer? Me diga qual o plano que Jesus tem pra você. 12 seguidores, era o que ele tinha. Sua rede social era menor que a minha. Mas mudou o mundo, note a qualidade destes seguidores, homens pecadores. 11 eram fãs, curtiam seus sermões. Adicionavam a palavra aos seus corações. Mas teve um pirata que pegou vírus. Não vigiou como ele falou e tomou um follow. Oh, não adianta disfarçar. Você vai ter que ouvir se você não quiser falar. A geração que se organiza, guarda a palavra no peito e profetiza.